de Deus. E para todo sempre eu direi, eu direi que eu sou teu, que eu serei para sempre teu. Eu te amo, Deus. O teu nome bem direi e bem alto clamarei que eu sou. Sempre eis-me aqui.